ladeiras, ladeiras, ladeiras. Tão carnavalescas, escorregadeiras, que na terça-feira jogaram você sobre mim. Ladeiras sugerem saudade, minha companheira. Ladeiras que só interessam a ti e a mim. A vida é feito ladeiras, no seu sobe e desce contínuo, princípio e fim. Ladeiras. Maneira, ladeira da misericórdia, tem pena de mim. Preguiçosa, lá.